intento disfrazar, haremos a un tengo que mi controlar. Os mecánicos preparam mesas, veras loucas que vão se soltar. Óleo, gasolina, tudo certo, pronto para largar. Indianápolis, Indianápolis, Indianápolis, Indianápolis, Indianápolis, Indianápolis. Eu me sinto dentro de uma arena como se fosse um gladiador, arriscando a vida, piso fundo num acelerador. Cada curva, cada reta, cada marcha, tudo isto se dedicou. A corrida começou, queira Deus que seja o melhor. Indianápolis, Indianápolis, Indianápolis. Gira o meu redor. Vejo a minha vida como um sonho pelo retrovisor. Nada mais importa, estou na frente e o perigo é cada vez maior. A corrida continua, queira Deus que seja o melhor.